Lima-Tenka-Zero-Zero. Ah, Lima-Tenka-Zero-Zero, me arrisco mais. Agora está na decolagem. Romeu, amigo, decolagem autorizada. Pista no 7, vento no 20 graus, 07 nós, ajuste no 01. Curva esquerda, ingresso de perna do vento, pista no 0, subo para 1 no 1500 pés e aguarde para girar base. Olympus 08. Perna do vento, 1500, aguardando para girar base. 08. sul, só que remete ao 33, curva esquerda, sul para 1.500 pés, perna do vento, pistão zero, aguarde para gelar. 1.500 pés no vento, aguardando, limpo 08. Oito autorizado, só tem emitido a pista no zero, vento com 20 graus, 08 nós. Pista só tem emitido a pista no zero, vento com 08. 9, curva esquerda, suba para 1.500 pés, mantenha a perna do vento e aguarde para correr no chão. 1.500 perna do vento aguardando, pois em curso, 0. Está permitida a pista 0130 graus, 08 vento, ajuste 09. Livre, qual que é a remetida a pista 0508? Santa Tripla, Romeu Gucci, Silvio Sanderson encerrado a 1 minuto para a posição canal. Eu chamo agora o controle de ar, gente, com o sono, Eduardo Simão, no meu voo. Esquerda, perna do vento, pistão 90, se deixar no 1500 pés e aguarde para a fechar o vento. 1500 pés, perna do vento, aguardando para o permitir do 508. Forma que nessa, arremete no ar, ok? Correndo. Desce agora, arremete no ar e segue após arremete no ar, segue para a busca. Perfeito. Aguarde. Chama na prisão agora na escuta. Fernando Zero, espera a notificação para você ter chegado a Bola de Ono, autorizado já e passe. E se mantém o nível de voo 050. Com 3692, identifique-se, chegada a Bola de Ono, e se mantém o nível de voo 060. Está autorizado já e passe também. Olimpo 08. Olimpo 08, esquerda, ingresso Serra do Vento, e agora para Juravaz para o sinal. Tomativo, 08. Salvador, boa noite. Papai, papai, tem Vitor Delta para acionamento em frente ao HMS. Papai, papai, tem o Vitor Delta autorizado acionamento em frente ao HMS. Boa noite, papai, papai, tem o Vitor Delta. Autorizado pouso, pista 10, vento 90 graus, era 5 mais ajuste 10. Livre Papa Marçano da Gata para o ingresso. Salve, Delta, Delta, Delta, autorizando o ingresso do Strong 7. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Reportar a cabeceira 17, sucesso agora. Via Alfa, reporte novamente na Delta para o cruzamento. De velocidade de altitude na posição ETAP, desça para 3, no 3, ajuste na 0, no 9. Olimpo 08, cruzamento da pista 9028. Hotel Vitor Delta, decolado ao 59, inicie curva à esquerda, aguarde transferência para o controle, sai da mão. Iniciando curva à esquerda, aguarde transferência, Hotel Vitor Delta. Atleta Hotel Vitor Delta, contato urbano, decolagem, saída da mão, motorizado sem restrições, a nível 390. Delta copiando? Sapata faz até o Victor Delta copiando? Sapata tá até o Victor Delta controlando? Primeiro cena de identificação, chega da bomba de ônibus, ele se mantém no de voo 050. Boa noite, com certeza. Você já viu o código do hotel Victor Delta? Ah, sim, eu estou lendo o código para o hotel Victor Delta. Boa noite, senhor. Boa noite. São 3662, completa procedimento 14, na frequência 118, decimal 95. Corre, 118-935-3662, excelente. Boa noite. 0-0-6, sem instruções de velocidade de altitude na posição etapa. 3-0 descida para 2 metais, ajuste na 0-9. Livre procedimento e ele é o que eu sei, a porta estabilizada. 2-8-3-5, 2-0-4-3, boa noite. Boa noite, chamo eu. Para interceptar a chegada do Mediona, está terminando de estudo com o nível de voo 050. 700, está na prova, 3-4-4. 1-0, direita, 3-1, décima aérea. Direita, 1-2-1-9, 3-6-6-2. Socorro 096. 096, completa com a torre em 118, do sinal 95. 096, final. Voo 0096, fogo autorizado. 0,130 graus, 079, ajuste 1020. Meu repouso, 10, gol, 1096. Azul 2795, mantendo 1805 para a informação vista. Azul 2795, contato o radar estabelecido para a posição Conde, voo Bosch, para receptar a chegada Bosch. Quando andar, autorizado para o nível de voo 050. Quando Bosch está presente, o ideal autorizado 050, 2795. Voo 096, no solo 17 direito, 121 décima hora. 4, sem instruções dessa para dois locais, e ajuste na 090, utilizado o procedimento, estamos estabilizados. Corrigindo e ajuste na 020. 1020, 10-2000, a conta está estabilizada, 2-0, 3-4-4. Decolapso 1-0, vento 1-2-0 graus, 08-9, ajuste 1-0-2-0.